1199, Lisboa 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Agora tá, né, 597. Você já tá 3597. Sky, box do pátio 3 para o pátio principal, posição 05. Já falta na entrada do pátio principal. Quem é que reportará o ingresso do pátio principal? Avianca Alfa Vitor. Só escuta, Avianca Alfa Vitor Romeu. Ok, Alfa Vitor Romeu, graças. Localizado no Zeta 3517. 3517, chama Torres, 1895. Olá, 895, graças, uma boa noite. Bom dia. Localizado no Zeta. Nós estamos sempre Recife. 1-2-5-1-3-3-2-5. Mais 972, complexo máximo na torre, 895. Chama todos 895, sideral 9972, obrigado, bom dia. Aqui se der, aqui se der, aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. Aqui se der. O vento agora é variável de 1 nó. Livre curso, piscina 0, vento confirmando variável em nó. Eu livre curso 990, 9972. Nicolau 7, Alfa Juliette até 04, autorizado agilizando, por gentileza. 04 agilizado, tá 10, 07. Vitor 1 na escuta. Na escuta. Após o ingresso do Wesley 320, no parte principal, prossegue o reboque até o 05 e a porta finalizou. Ciência, após a passagem do Wesley 320, autorizado até o 05, reportará ao final. A Alfa Vitor Romeu. Informando o termo do reboque na posição 05, grato, tenha um bom dia. Gente, bom dia. Right. 3507. 3507. Qual é a subida prevista para o Brasil essa hora, por gentileza? Arbor Elefa. Poderia confirmar? Arbor Elefa. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Elefa. Graças. Alfa X-Ray November, Brasília. Muito bom dia. Alfa X-Ray November, solicitando autorização de rebote da posição 4 Lima do Pátio 3 para a posição 03 do Pátio 1. Falta a entrada do Pátio Pessoal. Formará para ingressar a Pátio Pessoal, Alfa X-Ray November. Informação Fox confere, copia? Sim. Autorizado Galeão 360, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída da El, Lisa e Rumi, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5503 e controle 1 99.8. Autorizado nível 360, Galeão, rota do plano, decola curva direita, saída Lisa, da El, Lisa e Rumi. Transponde 5503, controle 198, gol 1961, posição 9. 1961, no caso de Rumi, conforme rota do plano de voo, o protegimento foi correto. 109 chama para pushback e acionamento na frequência do solo, por gentileza, 1219. Obrigado. Quanto? Já estou finalizando o reboque na posição 1-gate-03. Bom dia, autorizado por Outback. Lista para 4 mil pés, a lista na 012. Rapazinha, Ana. Rádio Farol, salva. Autorizado, se tiver questionamento, eu posso sair. Minha 225, lista para 2000 pais. Autorizada final. 2000, autorizada final, reporte do comandante para 404. Sul, contigo, 961, operação Pantera, pronto. Pela 9970, para 1970, vamos mais. Pela 9970, bom dia, autorizado direto à posição Duna. Isso é para 3.000 pés, aí chama 013. Localizador 6225. Meu nome é 225, complexo final chama Torre, 1895. 895. Padora Janeiro 6225, localizador. Janeiro 6225, continua o curso no sol, agora está livre, está em promoção, Boeing iniciando a rolagem na próxima vez. Gente, aguardando. Final da transmissão, não compreendi. Não, só para informar que o nosso chamado de pushback é ao 0842, ou seja, dentro de 20 minutos ainda. Se já tiver autorização, a gente está pronto para a cota. Caso já ative, a gente aguarda. Somente para confirmar a saída. Autorizado Guarulhos 320, da folga 1-0, com primeira curva à direita na saída da El Linda Mótica. Proceso 1-0, a primeira aerovia, após Taubaté, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5-5-1-0, controle 1-9-8. 3-1-7-1, datão, autorizado 320, Guarulhos, na saída da El Linda, proceso 1-0-5-5-1-0, no transponder 719-8, prefere o controle. Muito obrigado. 3-1-7-1, contagiamento correto, a porta para o pushback acionamento. Contará. Site Brasília autorizado 360, decola 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor LF. Após o 1-7, a primeira aerovia que deserta após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5511. Controle 1-9-8. Autorizado 360, autorizou 1-7, Arbor LF, 5511-1198-04. Estou confirmando o nível autorizado ao 360 após a decolagem, primeira curva à direita. 360, direita após a decolagem, está 3-1-7. 3-1-7, que eu tenho a ver se conhece a porta, pronto, foi o que tiver que ser. Vamos lá, graças. Telemar 225, som 225, livre direito, deve ser via Alfa, ponto China Juliette. Ok, vai reportar via antes da Juliette, o 6225. Para 9970, deixa para 2000 país. Autorizado a sinal LS, reporta estabilidade. Nesta linha, autorizado a LS, Bom dia, autorizado direto a posição Mário, 0050.